sentimento puro e contaminado. Coração de criança dentro de um adulto invocado. Tô revoltado, tô triste, mas tá valendo. Tô vivo, apesar das más notícias, dos pensamentos nocivos. O atrativo pro meu dia terminar mais ameno é conversar com o velhinho ou com o moleque pequeno. No terreno da mente tento plantar algo bom. A árvore é o de garro, o galho magu, galho John. Filé mignon não como, também não bebo chandon. Mas tenho amor no coração, muito mais que sazon. Pela janela da alma enxergo cores, imagens. Faço vários castelos curtindo o fim de tarde. Mó viagem o mundão e suas diferenças. Imensidão de costumes, imensidão de crenças. Se se acredita até hoje na explosão, no Big Bang. Cada qual com seu James Brown, com seu Jorge Ben. Mas tudo bem, dou sequência no meu ponto de vista. Faço o papel de cronista, comentarista, humanista. Realista acima de tudo é meu testemunho. Tipo o Gog, o raciocínio comanda meu punho. Mesmo com tanta tristeza e dor em grande teor, enxergo além das montanhas, pois sou o espectador de sentimentos aparentes, sentimentos ocultos. Então, vamos se agilizar porque o tempo é curto. Nos versos da poesia senti o efeito que ela faz em ti. Sempre viajo, mas não me ausento. Procuro sempre estar atento. Nos versos da poesia senti o efeito que ela faz em ti. Participo dos momentos, eu sou espectador de sentimentos. Eu vejo os problemas indo de mal a pior, influindo na cabeça dessa gente sem dó. Seres humanos racionais que continuam inconscientes do poder de construção que tem dentro das mentes. Cria harmonia através do caos que apavora. É o que eu tento juntamente com Magu agora. Sentimentos conflitantes vão devastando o planeta, mas não arrancam o auditor de dentro da minha caneta. Pobre demais pra ser rico, rico demais pra ser pobre. É na alma que estão tesouros, pensamentos mais nobres. Inveja e ganância, eu só observo de longe. Expugnáveis excrementos dispensáveis ao homem. Vejo isso tudo crescendo a cada dia. O amor contaminado com alegria doentia. Falsa fé que envolve padres e pastores mundo adentro. Cristãos querendo guerra santa, eu não entendo. Procuro sempre estar com a mente totalmente sã. Com sentimento sempre puro, pro hoje e pro amanhã. Sem viver de rotina, como muitos por aí que deixam brecha pra preguiça rir e invadir. Vou vendo a venda no atacado dos valores chamuscados com o fogo do churrasco. Do amor que tá nos pratos sossegado. Estudando na grande escola da vida. Espectador e eterno aluno, dando o tom da despedida. Nos versos da poesia senti o efeito que ela faz em ti. Sempre viajo, mas não me ausento. Procuro sempre estar atento. Nos versos da poesia senti o efeito que ela faz em ti. Participo dos momentos, eu sou espectador de sentimentos. Nos versos da poesia senti o efeito que ela faz em ti. Sempre viajo, mas não me ausento. Procuro sempre estar atento. Participo dos momentos, eu sou espectador de sentimentos.